baixa coordenação. Tá. Passou dono estabilizado, já Gol 1 no 648. 648, complete RS e chame a torre, 118, decimal 62, é bom pouco. 18, meia grato, 18, 1648. Juliette 01 no portão 6326 da UCNER. Alfa Juliette, conforme portal. 01, pole position. Alfa Juliette, pole position. Pole position 6326. Aguardando. Kilo Quebec Serra, decola 58, controle 119, decimal 35. 19, 35. Ali, Kilo Quebec Serra. Confirme. Kilo Quebec Serra, decola 7, direita, na sua escuta. Kilo Quebec Serra, mantendo condições visuais, 1.000 pés corredor a chefe. Autoriza 2.500 pés direto morro de São Paulo, senhor? Autorizado, direto morro. 2.500 pés direto morro, aquilo que é que é. Autorizado, reporte alinhado, pronto para decolagem, Mike Equeto. Isso. 35489, decola o 59, controle 119, decimal 35. Vai chamar o controle, 119, decimal 35, 35489, grato. Tira a saída da El Leida, após Leida voa Bridge, onde intercepta Up Zulu no 6. 5043 no transponder, 10935 é o controle, 4065 da Azul. Livre pouso no 0, Goro 648. Apenas decolando a 10, primeira curva direita, da El Leida Bridge, Up Zulu 16, 5043, 11935. Correto, reporte quando pronto para acionamento push 4065 da Azul. Vai reportar. Quando a sua decolagem, vento 120 graus, 120 nosso, Vitor. Tá, seguinte, ô Vitor. Na minha 142, mantém o perfil da saída, chame Recife, 12545, 12685, bom voo. Né, 6142. Vitrine de Gilete, reporte para ingresso pista no 7, viu? Entrou, Vitrine de Gilete, eu vou cortar aqui. Autorizado, táxi, reporte para ingresso pista no 7, Vitrine de Gilete. Ok, ciente, o vento é de 120 com 12, Vitor. Vitor. Agora foi esperar pronto, Vitor de Aguilhete. Após a decolagem do Mike Eco, vento é com o Charlie 35, ali mantém, Júlio. Após a decolagem, ali mantém, Ouro 648, solo 02, ao livrar, 121, decimal 9. 219. Mike Eco Vitor, decola 03, controle 119, decimal 35. 1935, Vitor. Controle, Salvador, Papa Romeu, Mike Eco Vitor. Mike Eco Vitor, boa tarde. Foi direto para o Antio, no meu pé, reporte de Grande CTR. Boa tarde, no meu pé, direto Manati, reportará Librando CTR, Vitor. Alfa, reporte Antitaxo e Cogino. Alfa Juliette 02, o portão. Alfa Juliette 02. Vitor e Juliette, autorizado a decolagem pista 17, vento 120 graus, 12 nosso. Prende Juliette, decola 05, controle 1 no 9, decimal 35. 935, Juliette. Alfa Matheus, condições visuais, 1.500 pés, via corredores, reposto através de Paripa, ingressando Interlagos. Controle Salvador, Papatango, Vitor Índia, Juliette. Exulo November, da visual com campo, da visual com a capiteira no 7. Quem é Matheus? Chame torre, 1862 é para instruções de pouso, bom pouso, Exulo November. 1862 November. Exulo November. Vitorinha Juliette, 1.000 pés, corredor axé, atenta a tráfego de helicóptero, 1.500 pés, livrando a linha do litoral. Vitorinha Juliette, ciente, porém não está desacompanhado. Tráfico agora na sua posição de 12 horas a 3 milhas e meia. 3 milhas e meia rumo sudoeste. Firmo, Vitor, com a pedra. A escuta no 807. Indicada, 209, 2009, desça a 3 mil pés. 3.010 no ajuste. 3 mil pés com ajuste no 000, vai reduzir para 200, gol. 1877. Está sob vento radar, mantenha presente pro limite ao curso do localizador, 1807. Tá, sim, a gente vai manter a pro limite localizador, eu vou 1877. Para sua informação, tem tráfego transportando enfermo para pouso na pista auxiliar. Vou precisar alongar sua chegada um pouco, ok? Tá ótimo, ok. 1877. Solo Salvador, azul 4065, na posição 8 para o pushback e acionamento. Reporte quando pronto para o táxi 4065 da azul. Reportará para o táxi 4065. 807 para o localizador, curva esquerda, para o 130, reporte estabilizado. 30 para o localizador, reportará estabilizado, 1807. Está autorizado a final do ILS, aguarde para prosseguir na descida 2000 pés, o 1807. Tá, você vai aguardar o 1807. DS2000, completa LS, agora chama a torre 2612, boa tarde, bom pouso. 2000 vai chamar a torre 2612, boa noite, 17. Solo 1-0-3, back-track, reporte pista livre, Ecos 1-9. Torre, ao gol noite 07, 3 milhas para o externo, estabilizado no X-ray da 1-0. O noite 07 tem autorizado pouso pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-2-9, ajuste 1-0-0. Livre pouso com ajuste 1-0-0, gol 1-8-07. 065 para o táxi, POB de 124, alterna Ribeirão Preto, autonomia 4 horas e 45. Azul 4065 tem táxi autorizado via pátio, Índia no ponto de espera chamado 886, altímetro 1010. 1010, pátio Índia, ponto de espera 10, torre 686, azul 4065. Tripsim 489. Tripsim 489. Na sua escuta, prossiga. Recife agora, 1260, 1288, bom voo. Recife 1260, 1288, graças 5489. Olha, mas quer cumprir seu livro, né? Nossa, CTR. Frequência livre, bom pouso até o regresso. Mike, Eco Vitor. Vitor. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4032, informação Quebec. 432, boa tarde, a sua identificação, desse 050, vigilante, chegada Maré. 050, Maré. 41 da Trip, a intenção é Montes Claros, o pátio que se encontra é o 3 e o nível é o 200. Firmo. Trip 5241, copia? Afirmo que é frente da Quebec, tá? Ciente, Quebec confere, informação em curso, Trip 5241, Salvador, Montes Claros, 200 é o nível, decola no zero, primeira curva direita, perfil é sair da Arbor, após direto, Vitória da Conquista, após direto, posição Retol, após direto, Montes Claros. 5070 no transponder, o controle em 1, 9.35, Trip 5241. Sente, Monte Claro 200, decola da 1-0, direita Arbor, depois direto Vitória da Conquista, Retol, direto Monte Claro. 5070, 1935, é o Trip 5241. Gente, o Trip 5241, posição no pátio 3, posicionado no pátio 3, reposto quando pronto para o táxi, corrigindo, para acionamento push. Vai formar o push, back, acionamento está na posição 7. Oi, Salvador. Boa tarde, Azul 4065, aproximando do ponto de esquerda da 190. 4065, ali mantém pistão zero. Ali mantém na 190, 4065 da Azul. 0025, comando. Azul 4032, proa de ITAP, descendo 3.000 pés, sem restrições, ajuste 1010. ITAP descendo 3.000, sem restrições, ajuste 1010, Azul 4032. Não há tráfego de conhecimento do controle na região, quilo Quebec Serra, frequência livre, composto até o regresso. 807, eu solo, foi a 115 para prosseguir no táxi 121, decimal 9. 121, decimal 9, eu vou 1807. Afirma. Azul 4065, pista livre autorizada a decolagem, vento 190 graus, 12 nós. A linha e decola da 10 Azul 4065. Na proa da rotatória, visual com campo. Chame torre, 1862 é bom pouso, engenho da Weberal. Obrigado, chamar a torre, 1-1-1-8-6-0. Salvador, Índia November Alpha na proa da rotatória, visual com o campo. Índia November Alpha, reporte ao final de 2 milhas, cabeceiro no 7, vento 1-1-0 graus, 1-2-9, November Alpha. Ok, reportará na final de 2 milhas da 1-7. Azul 4065, decola 18, controle 199, decimal 35, bom voo. 1935, obrigado. Pronto para a cópia? Afirmo. O número 49, Salvador Ilhéus, 240, nível autorizado, decolagem da 10, primeira curva direita, Descida a saída da Euleda após Leda, voa direto Ilhéus. 5060 no transponder e o controle em 1-19-35, voo no 649. Voo no 649, autorizado Ilhéus 240, decola na pista 10, curva direita, subida da El, da Euleda, após Leda, Ilhéus 5660 transponder, controle de saída 1935, voo 1649. Só fugindo o transponder, 5060. 5060, voo no 1649. Correto, 02, portão, rapaz, quando pronto, para a senhora Push. Dia 9 Mirof, tem autorizado o pouso, pista 17, vento 1 no 0 graus no 49, 9 Mirof. Autorizado pouso, Índia November Alpha. Saída para Guarulhos, por gentileza? Se estiver pronto, pago cópia. Então copia. San 3155, Salvador Guarulhos, autorizado nível 340, rota é up Zulu 44, decolagem da 10, primeira curva direita, perfil da saída da Euleda, após Leda voa Eudes, posição Eudes, onde intercepta up Zulu 44. 5103 no transponder, 10935 é o controle, San 3155. Transponder 5103? Afirmativo, 5103. San 3155, autorizado 340, Guarulhos via Aper Zulu 44, decola da 10, curva direita da Euleda, após Leda, direto eu, 5103, transponder 1935, controle 3155. Confirme apenas o nível copiado, por gentileza? 340. Correto, posição 10, reposto quando pronto para acionamento push, TAN 3155. Cortará 3155. No 4? Prossiga, desculpe. 3.000, 1.009 no ajuste, sem restrições em TAP. 3.009, livre de TAP. Obrigado. Controle Salvador, boa tarde, voo no 396, descendo para 150. Voo no 396, boa tarde, acendo identificação, desça ao 050. Vigilância, chegada maré. Essa nível 050, chegada maré, voo no 396. Informação Quebec. Salvador, Índia November Alpha no solo, solicito o backtrack para 4-4. Solo 23, autorizado backtrack, reporte pista livre, Índia 9 Bravo. Ok, reportará pista livre, Índia 9 Bravo. Boa tarde, Oceania 6327, tá ciente da Quebec, o 240 Ilhéus, negativa RINAV. Ciente, Oceania 6327, Salvador Ilhéus, 240, decolagem da 10, primeira curva à direita. Perfil a saída da El Leda, após Leda vou direto Ilhéus. 5071 no transponder, 5071. Controle opera em 119.35.6327 da Oceania. Sente, autorizado então 240 Ilhéus, decola da 10 com primeira curva direita, Nadael Leda e após DCT Ilhéus. 5071 no transponder, 119.35 controle, Oceania 6327. Só confirmando, copiou o nível 240. 240, copiado, senhor. Correto, 01 no portão, depois quando pronto, pressionamento push 6327 da Oceania. Sempre, obrigado, chamará. Localizadora 4032. Confia para o controle. Localizadora 4032. 4032, complete com a torre, 18.6, bom pouso. 18.6, bom dia. Gente, eu estaciono ali, frequência. Autorizada final do IADS X-ray para a pista 10, reposto estabilizado. 2 no PS, em nível LS, né, 6, 3, 1, 4. Zoom 4065. Tá escuta? Recife agora, ONU 25, décima 1, ONU 33, décima 25, bom voo. 25, ONU 3325, obrigado. Salvador 5241, na 7, pushback, acionamento, pode ok. 241, reporta táxi da TP. Reporta táxi. Qual estado, Oceania 6334? Torre, 18.6, bom pouso. 6, bom dia. 18.6, firme. Voo 396, desce a 2.000 pés, via mar e ajuste 1.010, reporte local.